Olá, o meu nome é Pedro Paulo e este é mais um episódio do vosso podcast de música portuguesa, O Brando Costumes. Hoje temos como convidado Manel Cruz, ele que ficou mais conhecido por ter sido o vocalista dos Ornatos Violeta, Supernada, Pluto ou até Foz Foz Bandido. Estive no Porto a falar com ele e a tentar descobrir um pouco mais sobre a sua história, que aqui começa sempre com a pergunta: como é que a música apareceu na tua vida? Como é que a música apareceu na minha vida? Na minha vida. Pronto, apareceu na sala dos meus pais, na minha casa, não é? Em que eu ouvia uma mistura dos discos do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. Eu sou o irmão mais novo, então tinha desde o Bruce Springsteen ao Jacques Brel, ao Sérgio Godinho, ao Fungagada Bicharada e os Cure, e ouvia os discos que eles tinham, não é? Ouvia a música que eles tinham. Não tinha, nunca fui um consumidor de música naquele sentido de andar à procura e de coisar. A música para mim, opa, se colasse num disco, ficava a ouvir o disco o tempo todo. E ouvia sempre os mesmos, né? Os que havia lá. Quando os meus irmãos iam crescendo, iam ouvindo coisas novas e eu ia ouvindo as coisas que eles ouviam. A minha panca era o desenho, era a banda desenhada e os desenhos, até para eu ainda continua a ser um bocadinho, não é? Mas pronto, o tempo não dá para tudo. Mas era full time desenhar, e a banda desenhada, e até ir para os Sérgio Reis e depois para as Belas Artes, ainda mantive isso. Antes ainda de conhecer o pessoal dos Ornatos nos Sérgio Reis, que digamos que foi o meu mergulho na música mais convicto, tinha um amigo meu que era o Pedro Pombeiro, que a gente, quando andávamos no secundário, isto no sétimo ano, ainda não tinha conhecido o resto do pessoal. E que nós fazíamos, cantávamos aquelas músicas dos Flying Pickets à capela, cantávamos Simon & Garfunkel e fazíamos as segundas vozes. Com a minha mãe também no carro, fazia muitas dessas coisas, os cantos da minha mãe alentejana, e quando fazíamos as segundas vozes e essas coisas todas, não sei o quê. E com ele, depois no Parque Campismo, foi a minha primeira cena ao vivo a tocar Simon & Garfunkel, que havia as festas do Parque Campismo, não sei o quê. Pronto, mas eu aí era naquela, pá, curtia muito e tal, mas tinha uma guitarra em casa e fazia umas brincadeiras. E depois, pronto, foi na Soares dos Reis quando conheci o Peixe, o Quinorme e o Nuno. Ainda me lembro que havia um concerto na escola, que estavam aquelas bandas da escola que já sabiam tocar, nós não sabíamos, e eu, quando conheci o Peixe, tocava harmónica, e ele tocava os blues dele, e caralho, então ficámos ali a brincar um bocadinho, e estava um concerto na escola, que curiosamente estava o Alberto, que canta nos Cabaré Fortuna, que também dava lá na Soares dos Reis, a tocar uma música do GNR, e a dar um concerto na escola, e nós no coberto, lá numa salinha, só a curtir as nossas coisas, e o Peixe dizia: pá, um dia nós ainda vamos tocar na escola. Na altura era o objetivo. Era tocar na escola. Sonhar seduz a paz. Eu sei, eu vi em meu crescer que eu vou sempre dar a minha. Imploro a luz e sigo sempre à sombra. Imploro a morte e volto à luz. Alguém pensou em mim à boca da varanda. Eu não senti que houvesse alguma razão para amar. Imploro a queda como quem não quer. Oh, ir à casa do Quinome também com a guitarra, e ele tinha a guitarra, e estarmos a mostrar umas coisitas que sabia, e eu a mostrar as coisitas que eu sabia e tal, não é? E começámos a tornar-nos amigos, e íamos para a minha casa e ligávamos à aparelhagem um baixo do Nuno, acho que foi o primeiro instrumento que ele que foi comprado, e depois decidimos todos comprar uma trela para o Quinome, e eu era a guitarra ritmo, porque o Peixe ensinava-me os acordes, comecei a curtir os acordes e a fazer umas músicas e tal, mas nada, nem sequer pensava em ser cantor. E pronto, e começámos a curtir lá na sala de visita, a fazer umas músicas, uns concertos. Na altura eu andava à procura de vocalistas, sempre à procura de vocalistas, convidava todo o pessoal que conhecia da escola que queria para ser vocalista, e pá, e nunca agradava, os vocalistas acabavam por nunca ser uma chapa ganha, assim, naquele sentido, é este, cara. Já tivemos um que era o Ricardo, que foi durante bastante tempo nosso vocalista, que eu gostava muito dele e do surrealismo dele e o caraças, mas ele era um artista, então como um bom artista que era, muito inconstante, e não era aquilo que ele fazia aquilo, e outras coisas, nunca estava muito, nunca sabia muito bem com o que contar, e estávamos um bocado já fartos daquela coisa, até que um dia eu me lembrei, pá, comprei 4 microfones, vamos ser os Beatles, vamos cantar todos. E eles não aderiram muito à ideia de cantar todos, e eu, pá, acabei por me chegar às frentes, mas não foi nada numa cena planeada nem convicta. E eu lembro, nós antes dos Ornatos tínhamos os Sós dos Reis, que era, pronto, andávamos na Soares dos Reis, e os Soares dos Reis eram nós, os quatro, o Elísio só entrou depois, mais o Joel e o Rui Ricardo, que faz agora os desenhos que fez os desenhos no Blitz, e que agora é ilustrador, e não sei o que mais, também tocava guitarra e tal. E tínhamos músicas, umas instrumentais, outras com letras, e eu comecei sempre a cantar em português, porque nunca pus a hipótese de cantar em inglês, ou seja, gostava de música, seja fosse português ou não, mas no que toca a cantar, nem eu tinha o domínio da língua, nem sequer tinha a ambição de soar a esse nível como as bandas lá de fora. Eu tinha a ambição de ter uma banda e de fazer coisas bonitas, mas não tinha essa ambição. E o português era uma coisa muito natural, porque eu cantava com as músicas com a minha mãe, eu ouvia o Sérgio Godinho, não é? O Fausto, ouvia coisas em francês também, ouvia várias músicas em várias línguas, e a minha língua era português. Não quer dizer que eu tenha qualquer tipo de preconceito em relação a isso, mas uma coisa mais que natural e nada pensada, nem como reação, nem como limitação. Foi mesmo assim, muito natural. Éramos muito fãs dos Violent Femmes quando começámos, então a nossa abordagem era muito aquela coisa como eles têm nos discos, de experimentar instrumentos novos, e eu estava sempre a convidar pessoal para entrar na banda, e não era convidar um gajo para tocar uma coisa, era o Damião que tocava clarinete, já estava na banda, a Briana que cantava e era preta, então a gente queria ter uma preta na banda para dar aquela zona de gospel, então já estava na banda. O Elísio queria, pá, piano, tudo, e Elísio tocava como a caralho. O Elísio já na altura era aquele já mais evoluído, já está na banda, pronto, e era assim. E então tínhamos essas músicas todas mais à Violent Femmes, então tínhamos um repertório muito acústico, tocávamos acústico, chegámos a tocar na rua, em Madrid, na Nazaré, íamos tocar para a rua, como as Violent Femmes faziam, né? Tudo o que eles faziam a gente queria fazer. Então tínhamos assim um repertório. A gente acha graça a cena do Mário Barreiros dizer na altura que a música que a gente fazia era artesanato em relação ao que viemos a fazer depois, porque pronto, tinha uma componente muito mais, tem graça por causa disso, porque de facto tem uma abordagem muito diferente, e tivemos vários repertórios. Depois houve uma altura em que fizemos um intercâmbio em Montpellier com a Gesto, com a cooperativa, e em que fomos para Montpellier e conhecemos os Red Wings Mosquito Sting, onde conhecemos o Nico, que agora está em Portugal já há muitos anos, e que continuamos a fazer coisas com ele, e pronto, e sendo muito amigos. Nessa viagem que fizemos a Montpellier, flashámos com a cena dos gajos, os gajos ensaiavam todos os dias, e era uma formação, os gajos faziam uma espécie de, era um ska rock, um art ska, sei lá como é que se chama, mas era uma cena poderosa e muito bem ensaiada, com o saxofone, com as cenas todas muito bem articuladas e muito Mr. Bungle, estás a ver, aquela onda assim muito, e aquilo era alucinante, os gajos todos ótimos músicos. Começar pelo Nico, que toca tudo e bem, não é? E nós chegámos e vimos a tocar, pá, e reunimos-nos depois assim lá no bar, ainda me lembro assim, tipo, pá, vamos deitar tudo fora, isto não, pá, nós temos que, pronto, levámos uma chapada, não é? E foi aí que deitámos o material todo fora que tínhamos e decidimos, isso é todos os dias, ensaiámos todos os dias lá num sítio que tem em casa do meu pai, numa arrecadação, numa carvoeira, um sítio que tem 5 metros quadrados. Nós tínhamos que, sem ar, tínhamos que sair para respirar, não tínhamos espaço para nos mexer lá dentro. Ensaiámos lá todos os dias e pronto, e começámos, digamos, a encarar a coisa de uma maneira mais profissional, né? O céu era o limite para os Ornatos Violeta. E as boas notícias vinham por uma mão amiga. Através da Becas e consequentemente do Mário Barreiros, que é o marido da Becas, e que estabeleceram esse contacto com a Poli, na altura a Poligrama, e que mostraram as coisas, e que mais na altura o AR era o Nuno Faria, que é um gajo que a gente gosta muito. E estabeleceu-se esse contacto e fomos assinar o contrato ali no Majestic, e estávamos loucos com a cena. Nem queríamos acreditar. Se ela dizer tudo o que eu sei, não dá pra andar mais sobre a saia. Para mim procura não ver, tal só faz com que ela caia. Escuta bem, nada passa num dia. Fala assim, mas com determinação. Estar só torna tudo mais fácil. Não é mais que ouvir o teu coração. Se ela diz não posso pensar, se eu não dormir vai ser mais caro. Dora mais se eu falo por si, não quero ouvir o que é tão claro. Escuta bem, nada passa no dia. Fala de mim, mas com determinação. Estar só torna tudo mais fácil. Não é mais que ouvir teu coração. Não sou, porque amanhã já cá não estou. Eu vim dar mais que um beijo igual a mil. A ironia da câmara lenta não nos dá tempo para pensar. Eu sei como é bom estar só. Só ter jeito para falar o que é melhor de ouvir. Mas o calor, que é tudo o que é bom, só acontece quando nada é claro. Esconde o que é verdade e cru. Pornografia é vício são, mas fica em Platão. Eu sou o rei masturbador. Eu sou um cético a falar, mas se a falar de amor, eu julgo ter razão. Ser da terra dependente é o dilema da semente. Contrariar não é coerente. Dona Aranha, como ao seu marido. Dona Aranha, não jane o seu marido. Dona Aranha, não come como ao seu marido. Dona Aranha, nada disto faz sentido. A gravação deste primeiro disco é também a primeira experiência de estúdio a sério. Sim, e para mim foi duro como o caralho. Primeiro, não sou um gajo simples e na altura, na adolescência, era muito menos, no sentido das minhocas, das inseguranças, de isto não está bem, isto não está mal, e ficava muito nervoso para gravar e depois tinha aquela pressão do rec, né? Que é uma coisa que um gajo vai perdendo, mas nunca perde totalmente, mas assustava muito. E depois o tempo, apesar de a gente ter muito tempo, ter tido uma sorte de caralho, porque tivemos a gravar no Cava e com muito tempo, que foi fixe. Mas depois, pronto, para a voz é o que é normal, a bateria é a coisa mais... Normalmente os produtores perdem mais tempo, pronto, é um instrumento mais complexo porque tem mais peças e o som... É natural que se perca muito tempo com essas coisas e com a guitarra e não sei o quê. E para a voz, pronto, acabou por ficar tempo, se eu fosse um gajo já experiente e não sei o quê, né? Que não era... Então tive ali situações, foi difícil, foi duro, estás a entender? E não fiquei satisfeito com a maior parte das coisas que gravei, embora agora com o tempo as coisas sejam ouvidas de maneira diferente. E acho que essa experiência é uma experiência comum a muitos gajos que tocam, que é que, quando vão gravar o primeiro disco, ainda por cima, se tu gravares em casa como há agora e que tens a hipótese de estar no teu cantinho e não teres aquela pressão de quem te está a ouvir, não sei o que mais, é uma coisa. Não estás ali puto e de repente passas para um estúdio assim, profissional, como produtor experiente e profissional, não é? E tens essa atenção. Mas foi ao mesmo tempo, pá, houve momentos assim incríveis. As coisas finalmente pareciam acontecer e a relação entre a banda... Nós adorávamos, nós achávamos os maiores. Pelo menos, pá, éramos apaixonados pela ideia, não é? Éramos apaixonados pela ideia, não é que nos achássemos os melhores músicos e os melhores, mas sentíamos que éramos especiais, pronto, como qualquer pessoa que faça qualquer banda, que não é que... Numa brincadeira que tu estás a fazer em puto, tu sentes que aquilo é a melhor cena do mundo, né? É querer ser o melhor. A ambição de conquistar o mundo, pronto, e achar que tens ali uma cena especial e tal. E, então, todos os concertos que davam para nós eram um acontecimento, e fazíamos cartazes para os concertos, e era um acontecimento. E no Porto já tínhamos a nossa identidade, digamos assim. Havia muitos aquela coisa dos bares, né? Tocar nos bares. E havia as bandas todas do Porto, né? E os Sua Majestade e os Doi Tótil, e havia os Mais Um, e pronto, havia montes de bandas e muita gente que a gente conhecia. Havia os, depois mais tarde, os No Creative, que depois vieram dar o Zen, e na altura as coisas não eram, nas bandas não eram, em termos de relação com as bandas, eram coisas minimamente saudáveis, mas naturalmente havia competição e havia os grupinhos e essas merdas, né? Mas tínhamos o nosso espaço. Com o tempo fomos começando, pronto, com a cena do contrato, os singles, né? A coisa começou a pintar melhor em termos de concertos e não sei o que mais, mas não foi uma coisa. Pá, sentimos a altura que tínhamos o nosso grupinho de pessoas que curtiam mesmo a nossa cena, pronto, percebiam a nossa cena e gostavam da nossa cena. Passámos um bocado uma crise, criatividade e de coisa, e também de começar, fomos viver juntos. Já nesse contexto, naquela de pá, vamos viver juntos, isto foi uma vez no Aniki Bobó, todos já um bocadinho mamados e tal, como é evidente, né? Senão não tínhamos decidido viver juntos. E naquela de vamos viver juntos, vamos! E naquela de estarmos mais tempo juntos, de conseguirmos fazer coisas e tal, íamos às vezes para Val de Campra, para a casa da minha avó, passar uma semana só a curtir coisas e sei o que mais. E pronto, e a ideia era aquela coisa depois do cão, o segundo disco é aquela coisa difícil de parir e de expectativas que tu tens e não sei o quê. Pronto, e fomos viver juntos e depois acabamos por deixar de viver juntos, que foi uma cena muito salutar. E pronto, e acabou por surgir o disco. O Tempo de Nascer foi uma música que me marcou ali, acho eu, um bocado uma viragem, no sentido de, pronto, ainda conseguimos fazer músicas. Já foi um processo um bocadinho diferente, já tínhamos muito mais referências musicais. Um disco que eu acho que é mais melódico, é mais introspectivo, assim, mais de crise da adolescência. O cão ainda era aquela coisa de ir às trombas do pessoal, tu não sabes, tu não sei o quê. E o monstro já era assim um bocado mais essa cena de introspeção e também de reflexo das nossas frustrações e essas coisas. E pronto, foi assim que surgiu, um bocado as cambalhotas. A maior parte das pessoas não faz ideia disto, mas era Manel Cruz que compunha a maior parte das músicas dos Ornatos Violeta. Normalmente era, embora tínhamos músicas que fizemos na sala de ensaios em que todos estávamos ali a curtir e a fazer música. Normalmente, quando é assim, a parte harmónica das músicas era mais monocórdica, no sentido em que, como tu estás a tocar numa jam e fazes tocar um blues, não é? Pronto. Estás a tocar sempre na mesma nota, né? Como o Tank, por exemplo, surgiu assim, surgiu na sala de ensaios e é das músicas que eu mais gosto, curiosamente. E gostava muito das coisas que aconteciam assim na sala de ensaios, porque cada um dava o seu input e não sentias tanto a tua coisa, não sentias tanto a tua mão, que seria bom para o ego se tu fosses um gajo que adorasse inevitavelmente as coisas que fazes. Mas normalmente, quando um gajo faz as coisas, tens sempre coisas que não gostas e coisas que mais tarde te cansas e não sei o que mais facilmente. E tínhamos algumas músicas assim, mas normalmente, quando eram as canções e tal, era uma coisa que surgia à guitarra. Pois também fez músicas à guitarra, também compôs, mas normalmente era isso: mostravas uma música à guitarra, só com os acordes, não é? E as variações e a voz. Às vezes tinha uma ideia de uma melodiazinha para um instrumental que depois era desenvolvido ou não, e depois era feito os arranjos todos e a música era mudada e as variações e as coisas todas, e quando essas coisas eram mudadas e acrescentadas na sala de ensaios, era assim que as coisas aconteciam. No segundo disco existe um agora clássico nacional, Ouvi Dizer. Eu tinha o poema e ia dizer o poema. Pá, fiz um gajo qualquer, chamaste um gajo para dizer o poema, e o Quinar me levantou-se a bater e disse: Espadinha! E ficou as espadinhas. A cidade está deserta e alguém escreveu o teu nome em toda a parte, nas casas, nos carros, nas pontes, nas ruas, em todo o lado, essa palavra repetida ao expoente da loucura. Hora amarga, hora doce, para nos lembrar que o amor é uma doença, quando nele julgamos ver a nossa cura. E o do Gordon Gano sempre foi uma coisa que a gente desejou, e se fosse no início nós desmaiávamos, não é? Mas ele vinha cá tocar, salvo erro, vinha cá tocar, então surgiu aquela ideia de se aproveitar o momento dele vir cá, e a Becas conseguiu estabelecer esse contacto. Gajo, sim senhor, pronto, nós não queríamos acreditar. E ele veio cá uma noite e pá, ouviu as músicas. Foi demais. Mas ao mesmo tempo até era irreal. Tipo, tu de repente olhavas lá para dentro e aquilo estava a ser tão natural. Mas tipo, foda-se, é o Gordon Gano que está ali, meu. Isto. Ele chegou e um gajo mostrou-lhe as músicas. E ele vinha cansado da viagem e ia ouvir aquela merda toda. E lembro-me dizer: queres ir para o hotel descansar e depois vamos isso? E ele: assim, ah, se calhar é melhor. E caralho, já devia dar assim meio coisa. Foi ele que escolheu ser o Capitão Romance. E a gente disse: queres cantar em inglês? Ou queres, que não sabemos minimamente o que é que ele ia fazer? E ele disse: não, eu quero cantar em português. Farto de cantar em inglês, estou eu. O gajo aprendeu aquela merda com uma pinta do carago, gravou várias vozes, várias experiências de segundas vozes e não sei o quê, de vozes, não sei o que mais, umas a dizer coisas, tal, tal, tal. No fim, o Mário selecionou algumas coisas connosco, algumas partes de agora esta é aqui, agora esta é colá, vamos experimentar assim. Mas depois a doutora subiu as vozes todas, lembro-me dele subir as vozes, e aquela merda está perfeita assim, com as vozes todas, tipo, juntas, assim, altamente. E foi, pá, canja, estás a ver, foi mesmo demais. E depois ainda o Tiago Guedes, quando gravou o nosso vídeo de Capitão Romance, fez a animação, havia uma cena dele na televisão com as pilhas e o bonequinho a tentar chegar às pilhas, que foi gravada porque o Tiago Guedes conseguiu apanhá-lo no aeroporto, e gravou no aeroporto, e então ficou a cena do gajo também no vídeo. Foi assim uma série de coincidências mesmo fixe. Dá sentido à viagem, pra sentir que eu sou capaz. Se o meu peito diz coragem, a banda vende em 2 semanas, o dobro do que o outro vendeu em 2 anos, e a banda faz uma turnê de cerca de 70 concertos. E tocámos como ao caralho, sim, tocámos de caralho. E eu aí pá, passei mesmo mal nesse, durante esse tempo. Nós não estávamos fixos uns com os outros, porque depois começa esta história que é tipo, tu começas a dar dinheiro. É? E começas a dar dinheiro e começa muita gente a trabalhar à tua volta e a fazer trabalho, e é evidente que tu a partir desse momento tens um compromisso com as pessoas, não é? Está tudo a trabalhar, e então sentes outra pressão, ainda que tu não sejas obrigado a fazer coisas que não queres, sentes sempre aquela pressão de, opa, de teres que dar uma oportunidade às merdas, de teres que discutir muito as coisas, de não te queres sentir o corta-tesão da cena, o ditador, nem não sei o que mais. E depois eu não era fácil também nesse sentido, porque opa, havia coisas que eu não curtia fazer, um playbacks, tipo, opa, era uma merda que juro-te, e fiz, o Júlio Isidro, eu fiz um playback, porque não era uma cena de ideologia, tipo, porque eu não faço isto, não faço aquilo outro, não tinha nada a ver com isso. Eu fui fazer e fui para lá com eles a curtir, e se calhar nem sabia que era playback, e era playback, ok, e comecei a fazer playback e senti-me super mal, estás a ver, pá, senti-me mesmo estranho, aquele arrepio que dá, tipo, ali assim, e fazer de conta que cantava, pá, e o que eu acho dos playbacks é assim, pá, acho absurdo, porque não é uma coisa, é uma coisa para tu, se fizeres bem, vais enganar as pessoas, se fizeres bem, e eu acho que para fazeres, deves fazer bem, deves conseguir enganar, esse é o objetivo, é conseguires enganar, portanto, e eu não me sentia capaz de conseguir enganar as pessoas, não é no sentido ético, não é nesse sentido, é no sentido de ser capaz de me imitar a mim próprio, de estar a cantar nos sítios em que eu cantava direito e não sei o quê, e sentia-me super tenso e super mal. E depois não quis fazer playbacks. Isso foi muito mal recebido, porque os playbacks eram a nossa porta para muitas coisas. Embora eu não achasse, na altura já não achava que isso nos ia matar. Eu sempre achei que, opa, a nossa música é a nossa música, cara. Não há de ser esta merda que nos vai coisar. Eu acho que é melhor não haver cultura do que haver má. Porque a cultura é tudo, não é? E há de haver sempre cultura. Se não puderes fazer um programa cultural, se fores fazer um programa cultural mau, opa, acho que mais vale não fazer, estás a ver? E eu nessa merda batia um bocado mal com as cenas de playbacks e depois a cena de, por exemplo, tocar muito. Ah, eu conheço muita gente, se calhar a maioria, que adora tocar, então quero tocar muito. E eu gosto muito de tocar pouco. Gosto de dar 2 concertos ou 3 e está fixe. Se calhar faltava o estatuto para tal. Pois é isso, não, pá, não tinha. Não, e depois. Pronto, aquelas ganzas também, né? Que é a cena de um gajo na altura, essas cenas também acho que contribuíam um bocadinho para isso, que era sendo um gajo meio chapado para os concertos e tal, e estás com filmes e minhocas e pá, eu lembro-me de acordar um dia e de chegarmos a dar 3 concertos seguidos. Para muitos artistas é normal, até dá mais dar concertos um mês inteiro, mas para mim dar 3 concertos seguidos já era uma cena meia Déjà vu. E então chegar ao palco e pensar mesmo assim, tipo, opá, não me apetecia estar aqui. Opá, isso é incontornável, quer dizer, eu não podia. Podia ser diferente, não é? Mas não era. E sentia isso, o que é que eu havia de fazer? Tipo, não me apetecia estar ali, tipo, não me apetecia. E chegou uma noite em que eu passou-me pela cabeça a fugir. Claro que era impensável isso, mas tipo, uma vontade de desaparecer, de fugir, tipo, eu não quero mais, o caralho. Depois também sentia uma ressaca muito grande, que era, eu adoro, a parte que eu mais adoro é estar na sala de ensaios a fazer música. É a parte do criar, é a parte que eu mais gosto. E quando a gente andava a dar concertos, não fazia músicas. Então isso para mim era uma cena muito frustrante, estás a ver? Muito frustrante, porque sentia que no fundo eu tinha chegado ao topo da cena, era uma cena que não me satisfazia. A par disso, começar-me a cansar de músicas, já não me apetecia cantar o punk moda funk, já não me apetecia cantar algumas músicas, e evidentemente as pessoas tinham opiniões diferentes em relação a essas coisas, porque eu também acho salutar, opá, tu fizeste uma música, gostas de tocar, gostas de ver as pessoas felizes a te cantá-la, fixe, altamente, porreiro, e comigo não era assim, eu queria tocar as músicas que me apetecia tocar, não me apetecia tocar as músicas só porque os outros não chegava, se fôssemos os dois... E pronto, e começaram esses choques todos, e depois adolescentes, a ganhar dinheiro, a independência, um gajo a precisar de guito, as opções que tu tomavas tinham uma repercussão naquilo que tu, na vida que tu podias ter e que precisavas de ter ou não, e as opiniões naturalmente a colidir, que é um clássico, né? E acaba por ninguém ter culpa, mas... E os Ornatos já eram amigos há muitos anos. Sim, éramos mesmo unidos, estás a ver? Éramos mesmo unidos. Então também dizíamos tudo uns aos outros, era tipo irmãos. Dizíamos aos outros tudo o que nos passava pela cabeça e dizíamos as coisas mais desagradáveis uns aos outros. A banda decide terminar na Queima das Fitas 2001, no Porto. Certamente não foi um momento muito fácil. Curiosamente é uma cena muito engraçada, porque porque existe de novo ternura. Estás a entender? Ou seja, tu, eu lembro-me de estar lá no palco e estar... Já sabes que acabou. Sim, já sabes que acabou, já sabes que não vais ter a parte má a mais, mas também já sabes que não vais ter a parte boa, né? E então vêm-te as memórias das coisas boas, e estar a tocar, e lembro-me de olhar para o peixe, ele estar a tocar e olhar para mim assim a rir-se, com aquele constrangimento de olhar nos olhos assim e a rir-se, caraças. Pá, foi um concerto muito mais emocional, no bom sentido, do que outros em que um gajo não... Pronto, já não... Nós também éramos tão desbocados e chateávamos tanto os outros com os nossos problemas, que acho que toda a gente acabava por saber as merdas. E os amigos e o caralho já tudo sabia que um gajo andava às turras, porque eu fazia queixa deste, eu fazia queixa daquele, e acho que as coisas já andavam ali a... Lembro-me há tempos estivemos a recolher assim, um material antigo, a partir de jornais antigos e coisas assim, e acho que já havia assim umas conversas de nós nos andarmos... Tipo nova gente, tá? tu quando brincas às coisas já tens tudo em ponto pequeno que vais encontrar a seguir, né? E até mais intenso. Eu senti que o nosso estouro, digamos assim, foi bastante mais depois de acabarmos. Já, no fim já era uma cena, pronto. Tínhamos o nosso público e o caralho, um gajo sentia que éramos uma banda e tal. Mas não tem nada a ver, evidentemente, com os anos que se seguiram depois, acho eu. Se o vento não muda, vou dar até sentir que há uma razão para crer que é bem melhor. Eu sei, não vejo a luz em mim, tão pouco em mais alguém. Só quis tocar o céu. Thank you. lembro-me de muito pessoal me dizer: epá, mas é uma pena, mas é uma pena, caralho, os ornatos, porque agora é que os ornatos estavam, agora é que vocês iam coisar, agora é que vocês iam ser. E eu sempre com aquele peso todo, sempre com o peso, e de repente estava no art club, lá no meio da pista a dançar, e caralho, naquela assim, meio uma cambúzio, e vem o Kiko Serrano, encontra-me no art club, então, e está tudo bem, e assim, está tudo, opa, os ornatos, e caralho, e pá, meio lixado, porque depois... Pois, opa, toda a gente com quem falo me diz, e ele, pá, foi a melhor coisa que te aconteceu na vida, meu, tu és maluco, tu agora vais fazer montes de coisas, meu, foi a melhor cena que te aconteceu, caga nisso. E eu, ei, altamente, alguém a dizer-me uma cena mesmo, tipo, a distanciar-te do quadro, assim, tipo, opa, foi só uma banda que acabou, meu. E eu disse que ia deixar a música. Estava convicto disso, comecei a desenhar outra vez e que ia deixar de fazer música, estava mesmo triste e frustrado com a cena e pronto, estava na merda. E o Ruca, o Rui Lacerda, que depois tocou comigo no Supernado baterista, resgatou-me numa semana para duas bandas. Puto, que ele tem menos, pá, sei lá, menos uma data de anos que eu, e tinha aquela frema toda e curtia os ornatos e curtia-me a mim, porque ele tinha acompanhado, era putosito mesmo e aparecia lá no estúdio, no Casba, que ele é afilhado do irmão do Mário Barreiros, do Eugênio. Então aparecia lá para ver e tudo, e um puto colado na música. Foi trabalhar para uma loja de música. Os gajos achavam de graça na loja porque ele estava sempre nas baterias. Era bonito, estava sempre a curtir a bateria, a guitarra e tudo, e é um talento de caralho. E ele colava naquilo e não sei quantos. E nós falávamos muito lá no estúdio, conheci-o lá e curtiu muito. E assim, pá, então quando os ornatos acabaram e tal, e ele, pá, mas não pode ser, não podes deixar isto, que estás maluco, meu, tudo, caralho, não sei o que, tens que ver. Vem num ensaio só, então anda só um ensaio. Ah, pá, fogo, não, oh, fogo, pá, tu não sabes. Pá. Anda lá, só vens um ensaio curtir. Isso vês curtir, isso não curtir, não curtir, não. E lá fui os Luto, e na mesma semana salvo erro super nada. Pronto, e fiquei preso pelo coração imediatamente. O Bandido, que era uma merda que eu vinha a fazer nos tempos livres, não era o Bandido, eram músicas que eu tinha no computador que ia fazendo e que ficavam sempre para segundo plano. De repente estou com duas bandas, a conhecer outras pessoas, a tocar com outras pessoas, a levar mais a sério as coisas que estou a fazer. Pá, em termos musicais, se pensares na música como uma partilha humana, depois de ter a experiência dos Ornatos, foi algo que me enriqueceu. De uma forma que não ia de uma maneira que não ia ter. Surgem coisas novas. Os Supernada era uma banda, pá, eu acho uma graça, ainda agora me dá uma vontade de rir do caralho quando penso nos Supernada, porque era uma cena mais anacrónica e javarda, pá, porque nós íamos para todo lado, fomos para o estúdio, fomos gravar no Boom, no Mário Barreiros, e só ficou uma música, porque nós fomos para lá com as músicas ainda por fazer e depois nunca estávamos contentes, tínhamos já montes de gravações de cenas feitas e nunca estávamos contentes, e depois, pá, o processo era sempre anacrónico, e depois era muito divertido os ensaios, e um gajo ia depois vencer para a Valdecâmara, para uma casa com um estúdio que eu tinha lá, onde chegámos a começar a gravar o terceiro disco dos Ornatos, e fomos para lá ensaiar com o Supernada, e era sempre uma curtição, e depois queríamos uma coisa, depois já não queríamos, e depois já não sei o quê, e depois isto não está bem. Gravávamos muitas coisas aqui no stop com um som muito duvidoso, com o som das outras bandas a entrar. O som do disco é um som que eu acho que é um som difícil nesse sentido. O Nuno Mendes ainda deu uma volta naquilo, porque era um som, opá, muito ruído, muita densidade. Depois queríamos gravar, dobrar guitarras e depois não sei o quê. O Ruca também tinha um papel muito, muito ativo na banda. É uma pessoa que quer coisas e é muito fixe nesse sentido, porque era uma pessoa que tinha ideias fortes para as coisas. Tinha ainda muitos também mitos, coisas para desmistificar, que eu já tinha desmistificado, mas fui-lhe dando muito, até porque ele era eloquente, e fui-lhe dando muito essa, comprando muitos filmes dele, não é? E é aquela coisa ainda um bocado de puto, de querer fazer as cenas de uma maneira, experimentar coisas incríveis e fazer dobrar guitarras e gravar isto mesmo bem. E pronto, certas coisas que depois se vão desmistificando um bocadinho. Epá, então o disco foi, tínhamos o computador cheio de ficheiros, cheio, até que, epá, o disco, já toda a gente gostava com o disco de Supernada, porque o disco de Supernada nunca saía, até que eu e o Ruca dizia, epá, vamos para o estúdio e vamos primeiro só deitar lixo fora. Passámos tipo duas semanas, todos os dias, só a deitar coisas fora, só a arrumar o computador, tipo, caga. E depois, paralelamente a isso, ficámos com algumas coisas e também fomos pondo o rec, sem o pessoal saber às vezes, com o monitor desligado, músicas que a gente já estávamos a tocar tantas vezes, já não conseguimos tocar aquilo fixe. Não, agora é que vai ser. E aquela merda já te suava, tipo, mais que mastigado. Começámos a pôr algumas músicas assim, tipo, agora vamos curtir. E punhamos aquilo a gravar. às vezes sem o pessoal saber, e o pessoal a curtir, e depois começávamos a montar a música em cima das coisas que foram gravadas de uma maneira espontânea, mais fresca, e algumas músicas surgiram assim, e que são das, até das músicas que eu mais gosto. E foi assim uma mescla dessas coisas todas. A dada altura conseguimos finalmente ter o disco cá fora, que era o que a gente queria, tipo, pronto, está arrumada esta cena, né? E a hipótese era, chegou a ver essa hipótese, que era pá, vamos desistir. E já muita gente pensava que a gente tinha desistido. E pronto, e ficou. Eu não estou só, outro dia sempre foi meu braço direito. Fosfos Bandidos já estavam guardadas há alguns anos. Algumas que tinham sobrado de projetos, sei lá, lembro-me do Falso Graal, do Bandido, foi uma música que eu mostrei aos Ornatos antes do Cão, e que na altura não ficou. Havia-se que um gostava mais, outro gostava menos, disse que pronto. E havia isso, e havia brincadeiras no computador, coisas, pá, que nem sequer eram músicas, né? E a cena depois da altura minha foi, pá, vou pôr tudo, é um objeto, é uma cena, pronto. E foi esse somatório de todas as merdas que tinha. No início era quem aparecia em casa, porque aquilo era a minha casa, na altura eu vivia sozinho. O pessoal ia para lá, para os copos e para a curte, lá para casa, tocávamos já a campainha naquela. E assim. Sou eu! Era a casa do povo. E o pessoal ia para lá, eu tinha lá os microfones, o pessoal estava a curtir, eu às vezes punha a gravar assim, nem sabia como, nem captava aquilo direito, era tipo estar a gravar, e depois o pessoal ia embora e deixava-me lá quilos de pistas e de cenas e de curtos, e depois andava lá a buscar e coisa. Muitas vezes o pessoal nem sequer sabia, a música surgia de uma coisa, estavam a curtir no piano e depois fazia uma música em cima daquilo. Outras vezes punha uma base a dar, estás a ver, e o pessoal, curta aí qualquer merda em cima, e o pessoal não curte, sem qualquer tipo de compromisso, brincava lá, o pessoal que às vezes nem era músico. Depois, a dada altura, comecei a ter muitos convidados, e a dada altura comecei a ter um bocado, já a ser um bocado um fetiche, que é tipo, aí, fulano ainda não está. Até a minha empregada, que é a Trindade, que eu adoro, que agora está a aprender música, já há uns tempos lá, há bastante tempo, e que na altura, que eu acordava às vezes e pegava na guitarra, e, Trindade, toquei uns acordes, vamos tocar o Malhão, e tocava aquela Malhão, e tá. E houve um dia que lhe pus uns tachos, uns textos de um tacho em cima, tenho que ter a Trindade no disco, meu fogo. Que estas coisas que eu acho um mimo, adoro, que é, tenho a Trindade, a Cristina, o Pac-Man, a Cristina, mulher do Chico, do Batista Espernada, e o meu filho, o Agostinho, que fazia... E juntar aquelas pessoas ali numa cena é uma cena muito fixe. E pus-lhe a cena assim, os textos, e pus-lhe os fones, e ela à primeira, pim, pim, pim, pim, tocou aquilo, não sei o quê. E eu depois pus-lhe para ouvir, que normalmente um músico mete essa coisa para ouvir, e ele, pá, eu se calhar fazia isto melhor, não sei o quê. E eu mostrei aquilo e ela, está espetacular! E eu, pois está espetacular, cara. Eu queria ser alguém melhor e ter assim razões para crer que o nosso amor te importa e me vais obrigar sem teu coração começar a chover, calando assim a voz que me diz: nada mais o amor te deve, mas é no coração que escrevo. Não queria temer pelo pior, nem pelo que o futuro pode ou não vir a trazer. E se o nosso amor acabar, meu amor, eu juro, Depois de acabarem, os Ornatos foram passando de uma banda de culto para um fenómeno nacional. As novas gerações, que nunca tinham visto esta banda ao vivo, ansiavam por pelo menos mais um concerto. A reunião dos Ornatos foi uma, pá, um comprimido daqueles grandes para engolir, mas que depois de passar acabou completamente com o vírus. Já não tanto da chatice, agora mais da, da história bonita que no fundo tinha prevalecido nestas coisas, e a história que depois se fez pelas pessoas tão fixe, que para mim estava bem assim. Depois a pressão de, opá, eu vou tocar aquilo agora, a cena não vai ser tão fixe como era, vou estragar, vai ser uma desilusão. E então eles vieram falar comigo e eu disse, opá, vamos experimentar. Experimentámos e eu depois disse-lhes, não, opá, não vamos. E depois fui eu falar com eles, porque depois entretanto também aquilo já constava e não sei o quê, e comecei a ouvir cenas, opá, fantásticas de pessoas, opá. Miúdos que nasceram depois da gente acabar, uma miúda que tem que se chama Raquel por causa da nossa música, pessoas a dizer, pá, dizer, eu quero, meu, tipo, deixa-te de merdas, meu, não, caga nisso, caga em ti, caga, nós queremos a cena, caga nessas minhocas. E eu pensar, pá, isto é uma cena, é um chamamento, não é, não fui eu que decidi de repente, pronto, podia ser, convicto, mas não estava. Então voltei a falar com eles, e eles naquela, tipo, foda-se, vamos dizer que sim agora, tipo, depois de andares para trás, para a frente, e o caralho, olha, agora não quero eu, que era, pá, era justo, agora não quero eu, mas não, vamos nessa. E entrei mesmo naquela, toca-se tudo, punk moda funk, toca-se tudo, pá, vamos lá, pá, é para uma festa, é para uma celebração, vamos a isso, pá, sempre straight, como é que tu disseste, straight edge. Straight edge, completamente o tempo todo, estás a ver? Tipo, focadíssimo, tipo monge, estás a ver? Tenho que fazer esta merda, não é tipo, não é questão de fazer perfeito, é tipo, tenho que estar à altura deste chamamento, tenho que chegar lá e curtir, estar lúcido para curtir esta merda e que seja uma cena mesmo fixe. E foi tão fácil depois, estás a ver? Primeiro foi um ano muito fixe estar em cé com eles e assim, e depois foi muito fácil. Festival Paredes de Coura 2012. Mais de 10 anos depois dos Ornatos terem terminado. Na noite de Paredes de Coura, não dormi, nervoso. Pá, ainda me lembro de encontrar o Nuno Lopes, o ator, que não o conhecia, e ele estava lá e ele disse, ah pá, muito fixe, tal, tal, tal. E eu não lhe disse nada, tipo, e por acaso curto o trabalho dele, mas estava tão, pá, estava num estado, sei lá. Fui dormir, não preguei olho, estás a ver, e quando cheguei a palco, e dei nos primeiros acordes, estás a ver, opa, tipo, acho que me esqueci completamente do nervosismo que vem nas minhocas, ou não sei o que, tudo, meu, tipo, opa, foda-se, que cena, assim, uma emoção, uma cena, assim, tipo, que esta merda, e, opa, e foi incrível, foi uma cena muito bonita, estás a ver, tanto que, opa, lembro-me do miúdo que estava à frente para cantar, para tocar numa música, dizer, eu quero tocar, deixa-me tocar, ou deixa morrer, e cara, deixa-me tocar. E eu olhei para ele e naquela, but, cá para cima, meu, pá, mas sei, não havia receio nenhum, estás a ver, da coisa correr mal, ou, pá, como é que alguma coisa podia correr mal ali, estás a ver, tipo, anda cá para cima, toques bem, eu toques mal, por acaso tocou super bem a cena, mas não interessava, estás a ver, é uma festa. Mesmo pessoal que não curtia Ornatos, que comentou isso, tipo, pá, que adorou ver o concerto, porque pronto, porque foi uma coisa muito bonita, estás a ver. Se tens de ouvir, tens de o fazer. Não lavou as tuas mãos, mas tens as mãos do mundo para lavar. Afasta-te um pouco mais e dá-me a paz que tu não tens. A dar o teu sorriso assim, escutando o teu juízo assim, tu não tens de mudar. Quem te quer mudar, não te quer. Tu não tens de fazer. Eu não tenho nada meu, pois tudo que era bom foi na corrente do ter. E agora dei-me um dia para ser feliz, para ver que eu nunca vou ter o mundo na minha mão. quando ao sabor da tua lei o amor fizer de ti seu rei para sempre. O futuro. Eu agora ando a tentar planear menos. Que essa não é mais difícil, porque eu sempre fui de planear e planear e planear, e depois andas sempre meio frustrado porque o tempo não chega e não sei o que, não sei o que mais, e andas sempre a correr. Então ando a tentar não pensar tanto nas coisas. Agora tenho andado a fazer bandas, estar mais naquilo das bandas sonoras. Comecei a petiscar nisso e é uma coisa que me está a apaixonar muito. Embora, na prática, depois já se sabe, opá, há menos dinheiro, há menos dinheiro, há menos tempo, é mais difícil um gajo fazer bem as coisas, tens que trabalhar mais rápido, não sei o quê, todas essas contingências que fazem com que aquela ideia que tu tens de que te apaixona seja muitas vezes uma luta, mas continua a me apaixonar. E paralelamente a isso, pronto, que eu gosto de ter vir para concertos com coisas novas, cansa-me de tocar sempre as mesmas coisas, então tinha vontade de fazer músicas novas e não sei o quê. Que há pouco tempo precisei de tocar ao vivo, por questões financeiras, precisei de tocar e não queria, não apetecia tocar coisas, vir com as mesmas coisas e não sei o quê. Então tentei arranjar uma maneira de fazer um concerto de alguma maneira mais especial, que me apaixonasse também por outras coisas. Então foi arranjei algumas músicas novas também para refrescar a coisa, e também fazer uma roupagem diferente em acústico, tocar músicas das bandas todas e tudo, e acabou por ser uma cena muito fixe. Mas pronto, essa cena acabou e gostei muito. E pá, e depois gosto muito também de tocar com as pessoas com quem toquei, né? São meus amigos e adoro tocar com eles. Mas depois ficou aquela coisa, pá, eu agora tenho que, pá, gravar estas músicas novas que fiz, fazer mais umas quantas, mas eu não posso ficar agora aqui a tocar e a fazer músicas porque eu tenho que ganhar dinheiro, né? Então, aquela coisa, pá, vou começar a aceitar outras coisas, outros trabalhos, sejam gráficos, seja das bandas sonoras e assim que, e depois começas a não ter tempo para tocar, como um amigo meu há dias dizia, pá, mas tu vê lá, porque estas coisas, o tempo passa e de caminho tu fazes bandas sonoras e esta coisa já passou. E eu sei que é assim, né? Que um gajo deixa o tempo passar e depois... Mas tenho composto músicas novas. Compus uma música que gostei muito, finalmente, que já, pá, andava há muito tempo para compor uma coisa que me enchesse as medidas, e consegui, pensei, pronto, é possível. E pronto, isso é uma perspectiva, é um plano que eu tenho, que é, pá, continuar a fazer, a gravar coisas. Temos encontrado aí às vezes com amigos também para gravar coisas todos juntos, um híbrido das coisas, umas coisas faço e outras, e depois a ver, vamos. Mas tem o plano, se calhar é esse, é, pá, não me afastar totalmente dos palcos, né? Porque gosto e das músicas, né? Das canções. Sempre a pensar, sempre a pensar, o que é que eu vou fazer? Onde é que esta estrada vai dar? Sempre a pensar, sempre a pensar. Assim chega ao final de mais um episódio do Brandos Costumes. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, daqui a 15 dias há outro. Podem ouvir os episódios para trás em www.brandoscostumes.pt e encontrar o link para subscrever no iTunes. O Brando Costumes também está em qualquer outro agregador de podcast. Se vocês quiserem enviar sugestões, tiverem alguma dúvida, se quiserem dizer alguma coisa, passam-no pelo pedropaus@brandocostumes.pd. É esse o meu e-mail. Voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio. E já sabem, não se esqueçam de ser altamente. Até daqui a 15 dias, malta.